Fala pessoal, aqui é o Companhão Gava Estática. Eu sou o Flyfish, estou aqui com a Vi. Olá. Com o Aiken. E aí, povo. E o Fábio. É, meus caras. Então, hoje a gente vai falar aqui de TV aberta, né, cara? Essa coisa aí que todo mundo adora. Oh. E pra ver se ainda tem solução, né, cara? Cara, eu tô sentindo que o pessoal tá com ânimo hoje, velho. Não sei se é o assunto, se é o clima, sei lá. Se é o sono, né, cara? É. Mas então, primeiramente aí, vocês acham que a TV aberta, ela piorou ou é que agora tem muito mais o que fazer e ninguém quer mais, cara, ver TV aberta? Eu acho que hoje tem muito mais o que fazer e ela melhorou também. É, eu concordo com o Fábio. Ela melhorou? Eu acho que melhorou. Melhorou em que sentido, né? É, né? Cara, eu acho que quando a gente era pequeno, assim, sei lá, 10 anos de idade, era bizarro, velho. Mas eu acho que é mesmo, porque eu, quando era pivete, cara, me lembro que à noite não passava desenho, não passava nada pra criança à noite. À noite, eu digo assim, a partir de 6, 7 horas da noite, já não tinha mais como nada. Como não, cara? Tinha TV Cruz, passava nesse horário, né? 6, 7 horas. Não, isso daí já é mais atualmente, cara. Isso é coisa mais moderna, meu filho. O quê? Cara, TV Cruz tem mais de 10 anos, velho. Tem, 1995. Sei lá. Eu já dirigia 10 anos atrás. Caraca. Meu Deus. É, né? A Mimi vai falar de TV Tupi. Quanto o Ike era um feto aí. Porra. Que em 1997 eu tinha... Deixa eu contar aqui. Eu tinha, porra, 8 anos, 7, ó. Não, caralho. Eu tinha... Ih, cacete. Conta no dedo. É isso aí, eu tinha mais ou menos, sei, 8, 9 anos, por aí. Porra, eu era pivete, cara. Mal sabia ler o cara, porra. Valeu, né? Também gosto muito de você, cara. Cara, mas em 97 eu tinha uns 15 anos. Mas aí, Vi, fala aí do Chacrinha. O que você acha dele? Era legal? Cara, quando eu era criança, passava... Eu gostava da Rita Cadillac. É. Eu não assistia essas coisas não, menino. Eu assistia Manchete. Porque passava Jaspion, Changeman. Agora eu lembro, já que vocês falaram de Chacrinha aí, que quando Chacrinha morreu foi a coisa mais chata do mundo, velho. Querendo assistir desenho e só passava a porra do enterro do Chacrinha. Chacrinha indo num caminhão do bombeiro, não sei aonde. E, porra, que negócio chato, 10 dias enterrando o cara, né? Pô, e cadê? Na hora do desenho, sei lá, na hora da Xuxa. Eu me lembro, pô, que quando o Papa veio pra Maceió, e eu querendo ver as coisas, só passava o Papa lá. Eu não entendia qual era a importância de ver um velho falando um monte de coisa que ele não entendia. Daquele, né, velho de branco, né, cara? Corcunda, né? Eu disse, qual é a importância? O cara é moleque e tem muita besteira que o cara faz sem ter noção, né? Então, o programa hoje tá meio sem falta, né? Então bora falar o que é que dá na telha mesmo, né? Falando dos tempos atuais, liguei a televisão esses dias de manhã, tava passando a tal TV Globinho, né? Nossa. E é uma coisa que eu acho que é um insulto à inteligência da criança aqui do ali. Cara, eu acho que não só a TV Globinho. É, não só. Eu tô falando TV Globinho porque foi o que eu vi. Todos os programas de criança. É, mas é de uma forma geral. Porque, tipo, os desenhos que passam na TV Globinho não é coisa assim pra criancinha pequenininha, né? Tem assim, tem todo tipo. Acho que se for englobar assim, o público-alvo desse programa, deve englobar crianças tipo de, sei lá, 5 anos até já uns moleques de uns 12, 13 anos ou até mais, né? É. E, pô, aparece lá aquela galera com aquela atuação forçada, aqueles apresentadores. Aqueles, né, mongóis lendo texto. É, né? Que dá pra ver que os caras estão lendo texto, nada natural, e falando: oi, amiguinho, você comeu direitinho hoje? Tá ligado? Esse tipo de coisa, pô. E... Parece que tomou uma injeção de adrenalina, né? Não, não, eu vou falar depois do quem é que parece que tomou uma injeção de adrenalina. É, daqui, né, a pouco eu conto. E é muito escroto, pô, aquilo ali. Eu lembro quando eu era pivete, tinha alguns apresentadores que faziam umas coisas desse tipo, e eu me sentia... Porque criança tem noção, velho. Ele não... A Xuxa, né? Eu não sei a Xuxa, se eu sentia isso com a Xuxa, mas tinha alguém, eu não tô lembrando agora, de fazer essas idiotices. Eu ficava assim, ficar com vergonha desse tipo, o negócio. Vergonha alheia. Todas elas acho que faziam isso, cara. Xuxa, Mara, tudo esse povo aí. Tipo, você quando tem 8 anos, você já tem consciência das idiotices que os adultos fazem, né? Tipo, eu com 8 anos, eu me lembro de tia velha que chegava assim, apertava minha bochecha e falava: ô, fofinho. Eu olhava assim, caralho. velho. Eu não sou um bebê, tá ligado, velho? Eu tenho uma consciência que isso é idiotice. Não, você, né, não é um bebê, mas ela é uma tia velha. Ela também não tem muita noção. E quando eu falo de tia velha, eu não tô dizendo minhas tias mesmo. Digo, sei lá, amiga da minha mãe, de trabalho. Aquelas que te vêm a cada década, né? Quando te vê, você cresceu, fica lá apertando suas bochechas, batendo na sua cabeça e fala assim: nossa, como você cresceu! Já é um homenzinho! Né? Pivete fica todo lado desconcertado, né? Desses programas aí, nessa TV Globinha, é bem desse tipo mesmo, cara. Mas assim, eu nem critico muito os apresentadores, que eu acho que eles também não têm muita liberdade não, né? Eu acho que deve ter um script lá e o povo fala, ó, segue e nem improvisa nem com nada. Com a naturalidade que eles falam as paradas ali, você acha que tem um script, né, cara? Eles podem ser androides também, né? É, de certa forma é um script, né, cara? O script tá no cérebro dele. O que eu achava legal de assistir, mas só pela escrotidão, era ver a Maísa, né, velho? Porque a Maísa também já era o contrário, puta, né? Que pariu. Mas ela é uma menina muito chata, velho. Não tem um vídeo, né, que mostrando só o best of Maísa também. Maísa's greatest hits. Pô, eu vi, cara. Eu vi só uns vídeos dessa menina, mas que coisa escrota, cara. Não, mas tem um, pô, que é muito engraçado, que não tem lógica nenhuma, né? O pivete lá participa de uma gincana, lá pro telefone, ganha, e ele não escolhe o prêmio, né? Ele fala um prêmio lá, mas ela vai jogar uma roleta. Ou seja, não adianta nada ele escolher o prêmio, né? Ela vai jogar uma roleta e pode cair, sei lá, pode cair um computador, como pode cair um jogo da vida, puta, né? É. Aí o pivete disse, eu quero um PlayStation 2. Ela botou um imã lá no PlayStation 2 e girou a roleta, né? Aí o pivete ficava torcendo, PlayStation, PlayStation, PlayStation. Aí caiu no banco imobiliário, né? Aí ela... Olha só, parabéns, você ganhou um banco imobiliário. Era um jogo da vida, sei lá. Gostou, fulano? Aí o pivete, gostei não. Aí ela olhou assim, aí fez assim com a mão, tá ligado? Assim, batendo. Foda-se, né, cara? Que merda, né? Tô nem aí. É a vida. Cara, uma vez eu tava vendo isso daí... Aí ela deu um pulo, assim, de um degrauzinho, assim. Ela parou, olhou, falou assim... Ai, minha calcinha tá entrando na bunda. Tá, pô, a graça de você ver a Maísa é isso, tá ligado? Pô, muita besteira. Eu lembro de um que um menino lá escolheu um prêmio que era rosa. Aí ela... Rosinha. Muito sem noção, velho. Sem noção não é ela, porque criança é assim, né? Pô, sem noção quem teve a ideia de botar uma criança daquela pra falar essas coisas. Tudo é só porque dá audiência, né? Pô, cara, isso não se faz não, né? Pro Silvio Santos torturar, né? É, tanto é que deu uma maior merda depois. Cara, eu vi um vídeo que o Silvio Santos colocou um moleque lá vestido de zumbi, cara, no palco. Que a Maísa entrou em espiral, velho. Ela começou a correr, chorar, gritar, espernear. Velho, aquilo foi muito engraçado, cara. Foi muito engraçado. Eu vi ela puxando a peruca. É, assim. Também, né? Teve essa. Que deu aquela fuk, né? Levantadinha assim atrás. É. Né? E gritou, ah, é peruca! Ele usa peruca! Agora, o foda é que o Silvio Santos... Ele fica querendo encher o saco dela como se ela fosse adulta, tá ligado? Coisa lá com ela que às vezes ela começa a chorar, né? Acho que até parou depois disso, né? O pessoal não deixou mais eles entrarem juntos. É, teve mal. Pelo que eu soube, teve uma ordem judicial pra isso. Tirarem ela do programa, né, cara? Foi, agora ela só tem aquele programa dela lá. Achei que ela nem tinha mais, nem tava mais na televisão essa porra. Cara, isso não é nada. Tem um programa que passa na rede TV que chama TV Kids. É. Aí passa Pokémon, passa Chaotic, que passava Rio Kendo até uns tempos atrás. Aí tem. Antes não tinha apresentador. Agora enfiaram uma apresentadora lá, porque o programa é patrocinado pelo Dolly Guaraná. Puta. Dolly Guaraná patrocina menina... todos os programas de RedeTV. É, a menina se intitula Garota Dolly. Aí a... Puta. Ela pega e faz assim. Boa tarde! Hoje, em Chaotic, o fulano de tal lá vai se meter nas maiores aventuras! Aí passa um pedaço... Tipo descrição narrador da Sessão da Tarde. Aí passa um pedaço do desenho, aí volta ela fala assim... Estão se divertindo? Eu estou adorando! Ainda mais que estou na companhia do meu Diet no Guaraná! Vi! Eu acho que você tem talento pra apresentar esse tipo de programa, hein, cara? Eu tava pensando, porque... cara. Tava bem legal até, né? É, do jeito que você tá mandando. Do jeito que você tá mandando aí as apresentações. Ô, Chico, sabe como é que eu acho que devia ser? Eu acho que eles deviam... Primeiro que deviam colocar um cara que gostasse deste desenho, sabe? Pra apresentar essas coisas. E eles deviam chegar assim, tipo, passa a Caverna do Dragão e depois eles falam, caralho, esse episódio é foda. Não, não falando palavrão, é lógico. Né? Aí, caralho, esse episódio é foda. Mas... aí todas as crianças não, saindo da sala. Se falasse palavrão, eu acho que teria mais pontos, cara. Acho que seria mais maneiro. Não. Mas falando de forma realista. Pô, velho, esse... desenho é muito legal e tudo. Quando é que eles vão voltar pra casa? Desde criança que eu tento assistir, eles não voltam pra casa, sabe? Eu acho que ia ser bem mais legal. Até teve uma época lá, eu acho que foi na Band, na época que a Band tava passando o Dragon Ball Z. Eles colocaram uma genérica lá que se fantasiava toda lá. Ela era escrota, tá ligado? Ela tava bem parecida com essa, mas ela comentava os desenhos. Cara, isso daí foi uma época boa de desenho. Eu lembro que eu assisti direto essa. Era Kira. Que ela tinha um robozinho também. Isso, isso aí. Ah, eu assistia também. É, passava Tenshimuyo, Dragon Ball Z, e passava Cadillac Dinossauros. Pô, Cadillac Dinossauros da foda. Sabe o que acontece? É que esse pessoal que apresenta aí, por exemplo, a TV Globinho, eles não assistem os desenhos, porque eles gravam o programa é todo gravado. É, com certeza. Eles gravam num dia, gravam a semana toda. Eles gravam todos os programas num dia só. Aí fica foda, né? Nem sabe que desenho que é. Então, mas é o que eu falei. Eu acho que isso daí eles não têm muita autonomia, véio. Você vê que é aquele pessoal. Tem um pessoal de Malhação, né? Eu acho até que já foi de Malhação, sei lá. É sempre o pessoal novinho. Ah, eles pegaram tudo quanto é ator teenager aí que tem aí na Globo e botaram pra apresentar. Tu acha que eles dão autonomia pra esses pivetes? A Globo já deixa muito cara que já tem uma certa história lá se soltar muito. Eu acho que o único que eles deixam se soltar é o Faustão, né? E dá aquela merda que dá. Caraca. Mas o resto, pô, eles não deixam muito. E o Jô Soares, né? Agora, isso me lembra quando Kelly Key apresentava Cavaleiros do Zodíaco com mega decote, assim. Ah, é verdade, cara. Ela já apresentou. É um programa pra todas as idades, né, cara? Ela apresentava Kelly Key? Sim, na Band. E ela comentava os episódios, assim. Ela dizia assim, e aí, amiguinho? Você gosta de futebol? Aí, será que o Seiya torce pro Náutico? Isso não é comentar, velho. Isso não é comentar, isso é simplesmente falar merda, né, cara? É, falar merda. Que nem a gente tá falando agora, né? Mas, tipo, esse daí que eu falei com o Ike agora, da Kira lá, quem ela fez matérias, pô. Ela entrevistou o Wendell Bezerra, que é o dublador do Goku, na época, sabe? Falar pra ele dar um Kamehameha pra galera e tudo. Isso é legal, eu acho, né? Tá no contexto, né? É, né, cara? Bem, a gente falou de programas infantis. É, né? Coisa mais adulta agora. Coisa mais adulta? Reality Show, BBB? Caraca! Ai, que horrível! Igualmente idiota. Tá no mesmo nível, né? Cara, eu acho a coisa mais escrota da humanidade, velho. Esse tipo de coisa, porque é um monte de mongol lá fazendo merda. Putz, cara. Tipo, não tem propósito, sacou? É uma comemoração a retardamento do povo brasileiro. Bom, eu não vou falar nada, cara. Eu não tô assistindo esse BBB, não, mas é porque eu não parei pra assistir. Mas eu, quando paro pra assistir mesmo, eu acabo assistindo todo, tá ligado? Diego adora um reality show. Agora, nesse último aí, teve uma celebridade de internet, né? Que entraram lá. Celebridade de internet? Quem, por exemplo? Ah, teve aquela Twitter. Porra, lá, falou tudo, né? Famosaça, né? Desconheço. Não, no mundo do Twitter. É que você não usa o Twitter, não sabe, né? Mas, tipo, no VMB aí, até que o Jovem Nerd foi indicado pra melhor blog, essa mulher foi indicada pra o melhor Twitter, né? Melhor Twitter, porra, que prêmio foda. Eu nem sei se ela ganhou, mas ela tinha lá. Mas eu não sei se vocês viram, cara, que teve um vídeo, tá aí no YouTube, né, colocando a postagem também, pra menores, que essa menina, ela assim, se aproxegou lá num cara, né? Aproxegou! Num cara lá, né? E tudo, aquela coisa, aquela sacanagem de sempre. Claro. Que todo, né? Bom e velho, né? Basquetezinho. É, né? Um bola gato, né? Teve um momento lá que ela foi pra baixo do edredom com o cara, né? Uh-huh. E sabe aquele barulhinho assim? Típico. É bola típico. De basquete. Uh-huh. Tava fazendo coquetel, você que não sabe. Só sei que nisso, velho. E ficou aquele barulho assim, e o cara lá gemendo, pô. E ela nega até a morte que aconteceu alguma coisa, né? Claro. Ali embaixo, né? Se ninguém viu, não pode provar, né, cara? Mas tem um vídeo, pô, no YouTube que é muito foda. Chega assim e fala, o que é que... Qual o nome dela, viu? O nome mesmo? Tessália. Tessália, né? O que é que Tessália estava fazendo embaixo do edredom? Aí começa uma vinhetinha assim e mostra, tipo, as montagens, tá ligado? Ela, estava fazendo uma gemada, aí mostra embaixo assim... Ela fazendo a gemada, tá ligado? Embaixo. Aí, opção D, né? Estava enchendo o pneu de bicicleta, ela lá com a bomba assim. E o foda, pô, que tem uma hora que dá pra escutar o cara falando, não para, não para, e mostra ela enchendo o pneu de bicicleta, e o cara, não para, não para. Putz, cara. E o pior que até o Faustão, velho, foi entrevistar ela lá depois que ela saiu, e teve um cara que perguntou, ah, o que foi que aconteceu lá? Aí o Faustão soltou um assim, opa, é a hora da boca no trombone, tá ligado? Caralho, até o Faustão soltou uma dela. Muito bom. Mas, cara... tem um ódio do Pedro Bial, cara. Pedro Bial. É chato. Cara, veja só. Os heróis. O que é Big Brother? Se resume a quê? A bundas. Sempre. Bunda. Né? Tipo, peixe. Você tá passando na frente da televisão, você vê aquilo ali e para pra assistir enquanto tá aparecendo. Aqui. É. Aí chega o Pedro Bial e quer dar um caráter sociológico a essa parada. E eu tenho ódio disso. E tentando deixar o programa inteligente, né? É, tentar deixar inteligente. Cara, isso é muito escroto mesmo, cara. Sim, não. E as crônicas que ele faz lá quando alguém vai sair? Não sei se vocês já viram. Fica lá, ele fica dando uma lição de moral. Um discursozinho, né? Cara, você chamar um troço daquele de herói, velho. Herói, né? Herói de quê, cara? Cara, isso é forçar a barra. Isso é... porra, isso é humilhar um cara que lutou na guerra, velho. Humilhar um Batman também. Porra, né, Tiradentes tá se matando de novo, né, cara? Tá se esquartejando de novo, velho. Caraca. Mas ele já tem uma explicação lá que teve muita gente criticando isso. Muita gente falando, pô, Pedro Bial, tem até comunidade dizendo que eu odeio Pedro Bial. Pessoal. Vou entrar nessa comunidade. É, né? O povo falando de negócio de herói lá, dizendo que é errado ele falar isso. Ele deu uma justificativa. Vez por outra ele fica cutucando o pessoal lá que critica ele. Pega lá, definição de herói, né? Bota lá, pessoas que são idolatradas por várias outras. Ele diz, pô, tem muita gente que idolatra esse pessoal, né? É, então... gente estúpida. Pois é, mas ele é o herói dos estúpidos. Isso é definição de herói no dicionário de quem, né, cara? Porque não é no meu. Pra mim é herói é quem faz atos heróicos. Fazer uma gemada aí não é uma coisa... Fazer uma gemada aí, uma caipirinha é fácil, né, cara? Aqui, ó. Aurélio, uma das coisas que ele fala. Pessoa que por qualquer motivo é centro de atenções. Ó, tem tudo a ver, pô. É, aí, ó. Tá ligado? A gente que conhece tá em outra visão, né, velho? Que definição escrota, né, cara? Então a Maísa é uma heroína. É, lógico. Silvio Santos também. Ah, mas Silvio Santos sempre foi. Silvio Santos é, fato. É, por falar nisso, SBT cada vez pior, né? SBT, véio? Né? Você sabe que a SBT tem algumas coisas boas, mas as coisas boas da SBT passam de madrugada, aí foda. Não, o que era foda do SBT era só... Isso eu nem lembro muito, o povo que falava mais, né? Que eles mudavam os programas de horário sem aviso prévio, né? Ah, mas isso tá acontecendo em tudo. O pessoal tá assistindo a série e no outro dia a série simplesmente muda de horário, vai pra uma hora depois, duas, e eles nem falam em nada, né? Aí o pessoal lá que tá acompanhando a série perde não, cara, o mandado do negócio. Na época que eu assistia televisão, assim, horário era um conceito inexistente no SBT, cara. Eu nunca consegui acompanhar nada que passava no SBT. É tipo aquele blog que vai botando porra louca, né? Vem na cabeça e os caras vão botando, né? Cara, mas isso daí é uma coisa meio genérica. É um desrespeito para com as pessoas que assistem TV. As coisas mudam de horário, assim, e ninguém avisa. Isso é uma coisa meio geral, assim. Ah, mas a Globo não faz isso, pelo então, menos. Então, mas é isso que eu ia falar agora. A única que ainda mantém mais ou menos os horários é a Globo. É a única que consegue ser constante. As outras, não. As outras, por causa dessa busca incansável pela audiência, elas ficam testando as coisas. E se uma coisa que eles colocaram agora não tá dando certo nesse horário, eles pegam e jogam pra um outro horário pra ver se começa a dar certo, entendeu? Tanto que no SBT passa Cold Case, por exemplo. Eu acho uma série super bacana, só que passa 2 horas da manhã. Ah, e como você falou de Cold Case... Na Globo passa Lost também, né? Eu fiquei sabendo esses dias. Eu pensei que eles tinham passado a primeira temporada e tinha parado, mas eles passam ainda, né? Quando o Jô Soares entra de férias. Passaram até a quinta. É, né? E agora passa, sei lá, bem por aí, 1 hora, 2 horas já da manhã. Porra, quem é que vai assistir Lost essa hora, né? É, olha que coisa escrota, cara. Mas é porque esses seriados Lost, 24 horas, eles são pra tapar o buraco, por exemplo, das férias do Jô Soares. Mas né? Tem outra coisa também, não é só isso. Que é uma sacanagem, que eu até ia falar agora a respeito em relação ao Oscar. Que eles fazem isso não é apenas pra tapar buraco, é mais pra ter os direitos e não o concorrente, sabe? Eles tinham os direitos de Lost e o SBT não tem, Record não tem. Foi o que eles fizeram com o Oscar. Esse Oscar agora, que teve pouco tempo, tava até eu, a Vi e o Ike, né? A gente tava assistindo simultaneamente. É, fazendo os comentários na MSN. É. Eu e o Ike, a gente tem TV a cabo, né? E a Vi não, ela tava esperando a transmissão da Globo. E a transmissão da Globo só passou depois de uma hora que já tinha começado a premiação, sabe? Acho que mais e de não hora... começou desde o início, cara. E esse que é o mais escroto. Eles, tipo, na metade. Passaram a transmitir da onde tava, sacou? É. Aí, porra, aí, porra, velho. Eu cheguei a comentar, acho que com o Fly, falando assim, pô, essa tradução simultânea que tem no TNT tá foda, né, cara? Quando começa na Globo, vou mudar pra lá, poder ver desde o início, já com legenda ou com tradução, sei lá. Velho, eles começaram do mesmo lugar que tava e com tradução simultânea. Muita sacanagem, velho, muita sacanagem. Eles só fazem isso porque quem tava... Primeiro que por muitos anos a Globo foi quem transmitiu o Oscar, né? Aí depois de um tempo passou, acho que o SBT transmitir. Passou uns 2, 3 anos, foi. Por aí. Acho que uns 2. Passou antes. E transmitia, beleza, né? Aí a Globo agora faz essa sacanagem, só pro SBT não pegar. Isso eu acho foda também, né? O cara é... Porque é uma coisa. Uma coisa é você ter uma estratégia corporativa, né? Você fazer só pro cara, pra concorrência não pegar, beleza. Mas outra é você pegar a coisa e não transmitir na íntegra. Não transmitir na íntegra, né? É. Isso é sacanagem, velho. E eles ficam passando Big Brother, passou... Cara, eu fiquei fodida. Fazia anos que eu não assistia um Big Brother e eu tive que assistir, porque eu tava esperando... Pra poder esperar o Oscar, né, cara? E o pior de tudo, que eu e o Ike comentando de Oscar, e a Vi comentando lá do viadinho do Big Brother lá. Foda, né? Teve hora que ele falou, a gente não quer saber de Big Brother, Vi. É, além de tudo, a gente tava tendo que aguentar isso, né, cara? Você vê o que, até onde não vai essa sacanagem da Globo, né? Atingiu a Vi atingiu a gente, velho. Pô, cara, mas o viadinho tava mostrando a bunda lá do Big Brother. Você acha bonito? Cara, foda-se o viadinho, cara. Ele é viado por um motivo, pra eu não ter que lidar com ele e saber das coisas dele, cara. É, o que me leva a ver esse negócio de baixaria de Big Brother é foda mesmo, né? O cara baixou a calça e mostrou... Você vê que ela não se limitou em comentar naquele dia. Ela não parou. Ela não parou, né, cara? Ela não parou, cara, eu não quero saber, Vi, eu não quero saber. É, mas se fosse uma mulher que tivesse arrancado o biquíni lá, você ia querer saber, né? Cara, mas tem tantas opções, né, cara? Na verdade não, né, eu tenho internet pra isso. Pros momentos apropriados, ele não precisa de Big Brother, né? É, cara. Os melhores momentos de Big Brother tem no YouTube, pô, você não precisa ver na televisão. Tudo selecionado. É. Mas o Big Brother ele também cumpre outra função, que é quando aquelas mulheres saírem, um ano depois, quando elas perderem a fama, irem fazer filme pornô e a gente poder assistir, né? Ah, é, né, cara? Não, e é foda também quando a gente começa a aparecer os podres de cada um, né, velho? Acho que não foi nessa edição, foi na passada ou retrasada. Que teve uma mulher lá que tava toda bancando a conservadora, né? Dizendo que não ia posar nua porque por causa do filho dela, em respeito ao filho dela. Só sei que depois de uma semana, duas que ela falou isso, saiu um vídeo lá de um ex-namorado lá que filmou ela fazendo uma gemada nele, tá ligado, velho? Porra, cara, caiu por terra toda a fama que ela tava querendo fazer. Caraca, né, cara? Pra quê? Moral, né, cara, depois imagine disso. Pra um moleque na escola, velho. Os caras dizendo lá, porra, velho, sua mãe, gemada, pá, porra. Gemada, né? Gemada e pá, né? Caraca, cara. Pois é. Agora, o reality show que eu gostei no começo, assim, era aquele Ídolos. Eu achava bacana, velho, ver lá o começo, né, das eliminatórias. Tudo bem que é fake total, cara, né? Aquilo lá do povo cantando errado. Era muito engraçado. Aquilo é muito fake. Cara, eu não acho que era fake, não, sabe por quê? Não, alguns não era, não, mas eu acho que a maioria era, velho. Tem gente que não, simplesmente não tem vergonha, cara. É. Não tem a menor vergonha de fazer aquele tipo de merda em público, velho. Teve alguém da cidade de vocês que foram lá? Eu não faço a menor ideia, cara. Teve um cara de Maceió, eu me lembro que teve lá, só que ele, em vez de cantar, começou a recitar poesia e fingia de morto. O cara já começou fazendo as munganga lá, o cara, gostei desse, cara, já gostei, tá ligado? Tinha um na Globo, né, também, semelhante. Era o Fama, né? Fama. O Fama era mais sério, né? Fama então. Era mais sério, tinha essas coisas também? Ah, eu não sei. Mas eu lembro que uma vez eu vi no Fama um cara que toda vez subia no meu ônibus. Porra! Tocava o violão dele. Caraca! Eu passei lá. Boa tarde, senhoras e senhores! senhores, desculpe interromper a viagem de vocês. Não, aí ele cantava imitando, tipo, o Bryan Adams e Leonardo. Aí era, ele cantava como se tivesse alguém apertando o saco dele. Caraca, cara. Olha o nível da galera, né, que vai pra lá. Agora tem um que chama Astros no SBT, ah. Porque antes o Ídolos era do SBT, né? Aí o SBT perdeu porque o direito. Porque o Ídolos, na verdade, é tipo... É do... É porque é o American Idol, né, cara? American que é famoso pra caralho lá. É, então, antes o direito era do SBT. Aí depois a Record, aí expirou, né, o tempo, e a Record comprou. Antes do SBT, aí o SBT fez uma versão agora chamada Astros. Não, mas aí que tá, antes de Astros, o nome era Novos Ídolos, junto, tá ligado? Que foi, pô. Chegou ainda, saiu vinhetinha e tudo, o programa funcionou e tudo com esse nome, Novos Ídolos. Aí o pessoal falou lá, né, reclamou lá os direitos autorais. Na boa, né, cara, os direitos autorais tem que servir pra alguma coisa, né, cara? É, né, velho? E botou Astros. O Silvio Santos é foda, né, velho? E com essas artistas, velho? O cara conseguiu fazer o programa antes do Big Brother. E o Big Brother ainda ganhou a fama que tinha copiado o caso dos artistas. Como na verdade foi o contrário, tá ligado? Só que aí que tá, né? Vazou lá que a Globo tem comprado os direitos autorais do Big Brother. O Silvio Santos fez de última hora, né, velho? Tanto é que nem teve muita propaganda lá. Quando menos esperou, já tava lá, né? Rolando lá os programas. É, cara. E foda era o Supla, que eu chegava assim, né? O Silvio Santos, né? Naquelas... Não tem aquelas, sei lá, eliminatórias e tudo, né? Tipo como se fosse o paredão do Big Brother. Uhum. Aí chegava assim, aí teve um que tava o Supla, né? O Supla e mais uma fulana aí. Aí o Silvio Santos falou... Supla, o pessoal mandou umas perguntas aqui, porque a gente precisa fazer essas perguntas para... Que o pessoal tá muito na dúvida, né? De saber quem eliminar, né? Então, a gente vai fazer umas perguntas pra cada um aqui pra eu esclarecer mais o pessoal, né? Ah, ele, tá bom, seu Silvio... Ele falava, senhor Silvio Santos, tá bom, senhor Silvio Santos, pode fazer a pergunta. Aí o cara, então, Supla, o pessoal quer saber, o que é que você usa pro seu cabelo ficar assim, né? Eu lembro. O Supla meio que soltou, porra, seu Silvio Santos, isso vai esclarecer alguém, tá ligado? O pessoal tá na dúvida em quem tirar. E o pessoal quer saber o que é que eu uso no meu cabelo, pô. Ó, mas eu vou responder assim. É clara de ovo que eu uso. O cara ficou meu puto, tá ligado? Que interessante. O cara é só o Supla mesmo. O pessoal tá mandando essa. Cara, eu não tiro toda a razão dele não, né, cara? Eu lembro que o Supla ficava falando assim... Não... Eu só tô aqui pra divulgar meu trabalho, o meu CD, que eu gravei de forma independente, tá aí nas bancas de revista, não sei o que lá. É mesmo, pô. O cara totalmente pra se promover e não fazer nem questão de esconder isso, né? Ele que tava certo na parada, pô. E ele foi até a final, cara. E aí, Ai, quem se fosse chamado pro Big Brother, tu ia lá pra promover o gaveteiro? Pô? Porra, na hora. E ainda correu o risco de ganhar 1 milhão, sei lá quanto é que tá o prêmio agora no final? Na hora, cara, eu nem pensava duas vezes. Cara, o Ike lá ia ser engraçado. Cara, eu já imaginei se um dia tivesse um Big Brother de blogueiro. Pô, cara, mas não, eu tava estudando os Rapadura Cast antigo aí e parece que o Maurício Saldanha tava. Não sei se era, os caras estavam zoando, mas ele tinha uma votação lá pra ele, que ele tava tentando entrar, não era? Era. Tem um vídeo dele que ele mandou pra Globo lá, ele fazendo os macaquinhos. Era sério mesmo? Ele tava querendo entrar? Caraca. O Maurício Saldanha, eu ia querer assistir, velho. Eu ia assistir. Aí eu assisti também, velho. Ia ser foda. E eu queria ver o Azaghal zoando ele, né? Do jeito que o Azaghal... Eu queria ver se entrasse um cara igual o Sr. K, né, velho? Ah, mas o Sr. K ia sair na primeira semana, velho. Ele não ia ter perfil, não, velho, da galera lá. Ah, velho, mas ia ser uma semana que valeria a pena pro programa inteiro, cara. O que vai nessa tendência aí também é o Pânico, né, velho? Só que também o Pânico é aquela história que também tem muita coisa fake que a gente às vezes não sabe, né? Cara, na época eu gostava da morte. Como é que era isso, velho? Nem lembro. Pera, eram os caras escrotizando pela rua lá... Aquele programa americano, como é que é o... Jackass. Jackass, é meio que a lá Jackass, assim. Só que não fazendo aquelas coisas nojentas e escrutas. Tipo, andando com o extintor de incêndio jogando na cara do pessoal. Eu já vi um desses aí, mas acho que foi já aquela versão com a Amy Whitehouse, né? Que é White House. Como é o nome da mulher? Winehouse. White House é foda, né, velho? É. Casa Branca. a Amy Winehouse, que tinha lá com um cara, um ciclista, tá ligado? O cara enfiou um cano, tipo o Indiana Jones, tá ligado? Assim, na roda dianteira da bicicleta, velho. O cara caiu, velho. Aí que tá, eu acho que isso daí deve ser à toa, né, velho? Eu acho que os caras nem fazer isso com o pessoal mesmo na rua, né? Sei lá. Cara, eu lembro que uma pessoa assistiu isso daí testando ditados populares. Ah, isso é muito bom. Aí é uma sátira de caçadores de mitos. Sei que lá é de graça só até injeção na testa. Ô, os caras cataram uma injeção e enfiaram na testa do cara. Eu falei, porra. E como era aquele ditado lá? Vaso ruim não quebra. Vaso ruim não quebra, né? Aí os caras, vamos testar esse ditado, né? Aí o cara pegava assim, tinha tipo um Teletubbies, tá ligado? O cara pegava um vaso ruim e tacava na cabeça do Teletubbies, aí pá, quebrava, tá ligado? Aí o cara, olha só, o ditado está errado. Vaso ruim quebra, né? O Teletubbies todo tonto assim, né? Aí os caras pegaram depois um vaso sanitário, tá ligado? E tacou na cabeça. Caraca, maluco! Aí o cara, e o vaso, pá, bateu no bicho, tá ligado? E quicou depois ali. Olha só. Vaso sanitário não quebra. O ditado desse. Vaso sanitário não quebra. Puta merda, cara. Essas coisas eu acho muito absurdas. Eu acho assim que. Mas coisas que eu acho engraçado. Ultrapassa a linha do bom senso. É, tu gosta do CQC, né? Eu prefiro CQC. É, o CQC é legalzinho, eu gosto também. Tem alguma das coisas da TV aberta que eu, se estiver passando, eu assisto de boa, assim. Sem reclamar, é o CQC, eu acho legal. É, você que assiste aí o Faustão. Eu que assisto o Faustão é foda. É, você... Seria o Faustão a pessoa mais irritante da TV aberta? Mais irritante? Cara, se for olhar assim, pelo tempo que ele tá, eu acho que sim, né? Mas tinha uma época aí que tinha aquele Leão, sei lá, que ele fez... Lembra do Leão? Que um cara que é um gordão, que tá de bola. Barros é o nome dele. Gilberto Barros. Caraca, o Leão desse cara. Eu achava esse cara muito mais irritante que o Faustão na época. Mas ele sumiu, né, agora, né? E ele... Ah, aquela onda do Ratinho, né? Porque o Ratinho fez sucesso e surgiu vários ratinhos genéricos, né, velho? É. Ele era um desses que fazia de revoltado, não... Mexeu com criança, mexeu comigo. Quando mostrava lá os caras que raptavam a criança e tudo, né? Ah, não sei o que lá. Aí só sei que depois já tava sem pauta nenhuma o programa, né? Tá que nem esse Gava Estática aqui. É. Já tava sem pauta nenhuma, pô. E eu liguei na televisão, no canal lá. Ele tava falando na época do Yu-Gi-Oh! Que tava aquele sucesso do desenho Yu-Gi-Oh! E tem aqueles cards, tá ligado? Que era tipo Magic, né? Joguei muito. É, joguinho de card, né? E tava falando disso, né? Eu disse, que porra é isso que eu tinha falando de card, né? Será que tá falando merchandising, né? Alguma coisa assim, né? Alguma coisa desse tipo. Aí quando fui ver, pô, eles estavam falando desse negócio que era coisa do demônio, tá ligado? E o cara falando mó sério, berrando, fazendo aquela música de fundo, assim, tipo, maior sensacionalismo, sabe? Uhum. Falando, vocês, senhores pais, sabem o que suas crianças estão jogando? Olha isso, aí tinha lá. Quando você usa essa carta, você invoca um demônio de três cabeças, tá ligado? Aí, olha só isso, demônio de três cabeças, tá ligado? Eu cortei o cabelo, logo meu fone de ouvido não tá ficando na cabeça, mas não. Toda hora ele cai na minha cara. Já tava moldado, né, velho? Imagina o tamanho do cabelo da criança, né? Já era um capacete. Porra, eu tava com o cabelo do tamanho daquela foto que o Fly usou pra fazer o avatar do último Velocidade. Caralho, velho. Eu cortei, raspei o cabelo praticamente. Hoje a gente vai falar sobre cabelos. O cara é moleque e tem muita besteira que o cara faz sem ter noção, né? Teve uma vez que... Ué, já tô mudando de assunto aqui, mas... Teve umas eleições, eu e meu irmão tava acompanhando meus pais, né? Na votação lá, a gente foi com eles. E o PC Farias tava lá, cara, no lugar, né? E meu irmão foi atrás do PC, então o PC, eu vou atrás dele. Meu pai, sai daí, moleque, sai daí. Pediu um autógrafo também? Sei lá o que que era, velho. Eu fui pra lá e meu pai puxando, sai daí, sai de perto dele. Sei lá, deve ser, o cara é um capeta, né, velho? Sai de perto desse cara. E, pô, ela faz uma cagada dessa, assim, que ela não é aquela pessoa que quando sair também, todo mundo vai esquecer, né? Assim, o povão todo vai esquecer, mas é que os fãs dela, entre aspas, não vão esquecer do que ela fez lá, né? E, pô, ficar com ela... Que é isso, velho? Risada maquiavélica. Ué, isso não foi o que eu falei, é outra coisa, não pode ser. Não, pior que foi o que você falou. Caraca, como é que você... Eu só vou começar. começar a mandar tweetada pra ela. Ficando falando que ia fazer uma chamada. Por quê, rapaz? Ai, meu Deus. Por quê que eu não entendi? Ele tá falando que o pessoal vai começar a mandar tweetada pra ela, perguntando se ela nunca vai fazer uma gemada. Ah. Vem encher meu pneu, né? Bem desse tipo. Que barulho estranho foi esse, Vi? A gralha. Uma gralha mesmo. José! Quem usa sapato branco, José? Não faz isso comigo, José. Lambari, a caçada do século. Onde que eu tava quando você comprou isso, José? Isso é consciência do cara falando com o cara, né? É, né, velho? Muito bom, velho. José falando... Não. O que, José? Não, porra, José. Miséria rosa fluorescente, José. Bom, por aí a gente tira que o Ike não deve assistir TV aberta, né? Não, cara, eu assisto a internet. É. Bartolomeu é muito bom mesmo, velho. O vídeo que eu citou, mas é muito bom, né? Aquele é. Outro lá dos bichos lá fazendo, comendo os outros. Aquela hora que tem um cachorro no mendigo lá, vai. Quem será que vai ter que comprar uma dignidade nova? É muito foda, velho. É verdade. Cara, é muito foda, velho. O mendigo nem aí, tá ligado, velho? Dormindo, velho. O cachorro lá querendo comer o cu dele. Porra. Cara, o Kaique tá com as risadas foda dessa vez. Longas, né? Cara, eu vou guardar essas risadas pra quando eu contar uma piada escrota, tá ligado? Uma piada bem ruim, aí você coloca essa piada gigante. Essa piada gigante, vai. Ainda não fica bom, cara. Uma lágrima descendo. É, está vermelho. Será que compraram a dignidade do E aí, pessoal, mais um Gava Estática, mais um bloco de notas. Eu sou o Flyfish, estou aqui com a Vivi. Oi. Nossos fãs estão começando a se manifestar, sabia? É, né? Estamos aqui com a comunidade no Orkut agora. Não feita pela gente, mas feita por um fã, olha só que coisa. É, então os primeiros sintomas da famosidade. Então, quem fez a comunidade foi o Alexandre, que ele usa o nick de Alexandre Skywalker. Lá, de vez por outra ele tá comentando as coisinhas. Esse cara, ele é fã de carteirinha mesmo, né? Ele é fã de longa data. Apesar dele não comentar tanto, ele é fã da gente. Desde a época do Rádio Noite CT, que foi o nosso primeiro podcast. Finado podcast, né? Do CT, um site de Resident Evil, que tá aí até hoje, inclusive. E ele acompanha a gente desde essa época, né, cara? O cara é fã do Gaveteiro antes do Gaveteiro, isso que é legal. Na verdade, ele é nosso fã, né? É, né? Pois é. Então, estamos convidando aqui todo mundo a entrar e postar lá também, né? Fazer alguns comentários e tal, lá que a gente, quem sabe, não pode ler aqui durante o programa também, né? Sim. O link tá aí embaixo e a gente vai colocar também, talvez não agora exatamente, porque estamos muito ocupados, mas logo logo a gente bota o link também na barra lateral. E ainda nesse momento de... Fama. De fama, né, cara? Que coisa, né, velho? Somos muito famosos. Fizeram a nossa, a primeira fanart do Gaveteiro. Diga aí, cara, que foda. É, demais. Então, a gente recebeu aqui uma fanart do Gabriel Teixeira, que também é um visitante aí, tá sempre fazendo alguns comentários super relevantes, vocês podem conferir. E ele fez uma coisa assim meio... artística. Uma coisa meio artística, né, cara? Uma coisa meio... Ele botou um peixe voador ali. Cuspindo fogo, cara. Peixe voador que cospe fogo. Isso é muito artístico. E no centro do desenho a gente pode ver eu e a Vi, de mãos dadas, fazendo sinais... Paz e amor. Paz e amor. Super... Uma coisa bem hippie, a Vi também tá com a saia hippie. Totalmente hippie. Com os dizeres I love Annie, que eu não sei, eu acredito que seja I love anime, né, na camisa. Com pata de cachorro. É, eu tenho uma pata de cachorro. E o mais bizarro, enquanto tem um peixe cuspindo fogo, tem o Ivãozinho na direita. Gigante, com a espada, cara. Gigante, defendendo o fogo do peixe, cara. É o épico, Ivãozinho contra o peixe voador, cuspidor de fogo. O Ivãozinho não tá muito parecido, até ele mesmo reconheceu. Eu só soube que era o Ivãozinho porque ele comentou, ele diz, olha, esse é o Ivãozinho. Herege. E tem uma bola com orelhas no fundo também, que eu não sei o que é. É o sol, menino, é uma maneira oriental de expressar o sol. Um sol com orelhas, cara? Não é. No ocidente, a gente costuma fazer um sol com um rostinho, né, cara? Estilo Teletubbies. Não é orelhas, é que os raios estão meio grandes, não é? Meio quadrados, meio retangulares. Não tem raio lá embaixo, não? Sei lá, acho que ele esqueceu. Bem, ele esqueceu também do Ike e do Fábio, né, coitado, cara. Botou até o Ivãozinho que tá sumido. É que eles estão ali, só os inteligentes podem enxergar. É, né, o Ike tá ali também no topinho, mas só os inteligentes podem enxergar. É que tem que dar um zoom muito grande pra enxergar o Ike e o Fábio. Pois é, então valeu aí, Gabriel. Mas ele falou que ele vai mandar depois e-mail um desenho com outros participantes também. E se você desenha e também tá querendo, quer fazer alguma coisinha assim baseada no gaveteiro, que era legal, vou dar ideia aqui, o pessoal desenhar as coisas que a gente comenta, né, cara? Podia desenhar o Ferdinando se cagando na escada da casa da namorada. Ah, né? Que coisa nojenta. Ia ser um desenho bacana, cara. Então, agora recados rápidos, que a gente já tá falando muito aqui. Legmetal está com um novo domínio, que tá agora legmetal.com.br, então é uma coisa mais chique, né? O que não muda nada, né? Que só o domínio que mudou, né? O site continua a mesma coisa. Quer mais ver? Tem que falar também dos nossos comentários no blog, que agora estão um pouquinho diferentes. Pois é. A sistemática de comentários está um pouco diferente. É, em vez agora de o pessoal começar a colocar aquele negócio meu Twitter, né, de botar @DiegoFlyFish pra responder uma coisa que eu falei lá na puta que pariu, agora você pode responder o comentário diretamente. Você clica lá em responder, já vai ficar lá bonitinho embaixo, aí não fica aquela coisa confusa, né? Agora, beleza, só apertar no responder e pronto. Aqui agradecer também o pessoal que comentou no último Gaveta Estática de mistérios. Mistérios de fantasmas, histórias de fantasmas. É, eu que achei que esse Gaveta Estática não ia vingar. Pois é, eu gostei. Muita gente comentou lá, contou suas histórias. Eu não consegui responder todo mundo lá. Na verdade, não respondi porque eu acabei me esquecendo depois. Mas bastante gente falou das suas histórias, né, as coisas que já viram também. Achei bem bacana isso. Ah, teve até o carinha lá, um Yarin, Neil Moody, não sei se é isso mesmo. Yarin, né? Vamos falar, chamar ele de Yarin. Que ele comentou lá, um cara que nunca tinha passado lá no gaveteiro e passou nesse Gaveta Estática e comentou, falou das histórias dele, achei bem bacana também. Não só ele, mas como várias pessoas, né? E continue então falando suas histórias, sempre comente, né, o que, é que vocês acham de cada programa que a gente faz. Esse que a gente tá falando de TV aberta, comentem o que é que vocês assistiam, né? Pô, eu me esqueci que eu assistia TV Colosso, acabei esquecendo de comentar, né? Falar de TV Colosso, né? Então comentem também vocês aí o que é que vocês assistiam, o que é que vocês gostavam, o que é que vocês achavam bizarro. É, esqueci de falar que eu assisti o Bozo. O Bozo, né, cara? Fale aí que a gente vai achar bem legal. Agora a gente tá aqui com uma brincadeira pra vocês. Olha que coisa bacana, cara. Que coisa bacaninha, cara. É, né? Bilu tá é, bem. Nessa onda de Sérgio Malandro que estamos agora. Estamos estreando agora a brincadeira, cara. A gincana. Gaveta dos desesperados, cara. Gincana é coisa de pobre, pelo amor de Deus. É, né? É um bingo, cara. Bingo também não. Coisa de velho pobre. Então, não. A gente tá estreando hoje. Eu não considero a promoção, porque é um brinde, cara, que a gente vai dar pra vocês. Não é aquela coisa fodona, mas é uma coisa legal. Então, pra quem tá voando, como é que vai funcionar a Gaveta dos Desesperados? É o seguinte, vocês conhecem aquele desenho, né? Eu acredito que sim. O Família da Pesada, ou Family Guy, que é uma coisa parecida até com os Simpsons. É um desenho que tá passando atualmente no FX, que é muito bom. Eu gosto muito, acho que eu gosto tanto quanto os Simpsons. Eles têm umas sacadas muito engraçadas. E a gente tá com um DVD do Family Guy para sortear pra vocês, né? Vai ser uma coisa parecida com o que graça, a gente fez, né, com a rifa, né? Agora, não é assim de mão beijada, né, cara? Pra você concorrer a esse DVD, você terá que fazer algumas coisinhas para participar. Tem três maneiras de vocês conseguirem. Uma delas vai ser por Twitter, outra vai ser por comentários no gaveteiro, e a outra vai ser pra quem é blogueiro já e tudo, quem tem seu blog, e não é parceiro da gente, é lógico, né? Linkando a gente, vai concorrer também. Parceiros atuais, vocês se fuderam. É, não se fuderam porque vocês têm a gente como link e a gente tá dando muito acesso pra vocês. Então vocês estão muito bem na fita. Então, Vi, vamos destrinchar agora por Twitter. Quem é twitteiro aí? Como é que eles vão conseguir concorrer a esse DVD magnífico do Family Guy? Que, a propósito, eu não falei, não é episódios do Family Guy. simplesmente. É uma edição especial de Star Wars, que eles fazem uma sátira com o Guerra nas Estrelas, o episódio 4. É muito engraçado. Eu já vi passando na televisão algumas vezes e é muito bom mesmo. E a gente tá aí com DVD pra vocês. Então, Vi, fale aí, twitteiros, como é que eles vão participar? Atentem-se todos os seguidores do pessoal do Gaveteiro. Nós vamos colocar lá uma mensagem escrita. 20 dos que derem RT nessa mensagem e seguir o arroba O Gaveteiro concorrerão ao DVD Family Guy Especial Star Wars. Veja, aí nós vamos pôr um link. Isso quer dizer que, de todas as pessoas que derem RT nessa mensagem e seguirem o Gaveteiro, nós vamos sortear 20 e vamos dar um número para cada um para concorrer ao DVD. Agora uma coisa, o que é RT? Porque tem gente que tem Twitter e não sabe, né? A Manu mesmo é broca, fez Twitter, ela nunca deu uma tweetada ali na vida. Ela pode querer usar o Twitter dela para concorrer. O que é o RT? Explica aí para pessoas como a Manu. RT é um retweet. Quer dizer que você vai replicar esta mensagem. Beleza. Então, digamos que 100 pessoas deram RT nessa mensagem. Então, as 100 vão ganhar? Não, só 20. Nós vamos sortear 20 pessoas. Mas pra ganhar, tem que dar o RT e seguir o gaveteiro. É, se der só o RT ou só seguir o gaveteiro, já era, mané. E a gente vai sortear, né? Não quer dizer necessariamente que seja os 20 primeiros, né? Não. Então, mesmo que já tem uma porrada de gente dando RT, mais de 20, você pode continuar dando RT, porque não vai ser necessariamente os 20 primeiros. A gente vai usar algum critério e depois a gente explica pra vocês. Beleza, já foi o Twitter. Qual é a outra maneira? Por comentário. Como é que vai ser isso, Vi? Antes, vocês que estão escutando já vão comentando em tudo que é canto aí, não é bem assim. Como é que é? Por comentário. De hoje até o Galestática 22. Ou seja, nesse período... E vai estar valendo esse método. Preste atenção. Cada um dos 5 primeiros que comentarem nas postagens vão ganhar um número. Mas são os 5 primeiros e comentários relevantes. Isso. Pelo amor de Deus, não me venham com esse negócio de primeiro ou tipo, ah, que legal. Não, isso não vai ganhar, tá? Já era. Comente se você concorda com o que a gente falou, se você, o que, é que você acha e tudo. Ou seja, se você vai comentar, isso tá valendo a partir de agora, entendeu? A partir desse Gavestático. Ou seja, você, se não tem ninguém que comentou ainda, vai lá comentar agora que você já vai ganhar um número de quebra. É, mas se inscrever, eu assistia TV Colosso também, não vai ganhar não. Cê, a gente não tá nem detalhando muito, é apenas usar o bom senso, né? Use o bom senso que você vai ganhar o seu númerozinho. Sim, detalhe que a gente não falou, esse método de comentários vão valer até o próximo Gavestático, como a gente já comentou. Mas a gente vai se limitar a 60 números. Ou seja, se vocês fizerem a conta, vai dar mais de 60 comentários, né? Ou seja, não espere pra ir comentar no último Gavestática, que provavelmente não vai ter mais número no último Gavestática, né? Então, comentem logo. A gente já deu 20 números para os twitteiros, 60 números para comentários. E para completar 100, que a gente vai estar sorteando apenas 100 números, sobraram 20 números para quem linkar a gente. Como é que é isso, Vi? É quem tem blog e linkar a gente. Aí, agora também não vai linkar simplesmente que... Você pergunta pra mim, você mesmo responde. Eu sou meio Faustão, você já notou? Faustinho. Pois é, cara. Eu já falei de Faustão nesse programa, né, cara? Você tá igualzinho, pegou a doença do Faustão. Pois é. Então, vá, vou dar a chance pra você mostrar a luz que tem na sua voz. Então, as 20 pessoas que linkarem a gente nos seus respectivos sites ou blogs vão ganhar um número também. É. Diferente do Twitter, aqui são os 20 primeiros. Caso tenham mais de 20 pessoas, vão ser os 20 primeiros que vão ganhar. É, o número 21 vai ter apenas o prazer de nos ter linkado em seu blog. Não vai ganhar número. Aí nós chegamos a algumas regrinhas básicas. Equipe e colaboradores não podem participar de nada. Entenderam, colaboradores? Ser colaborador do Gaveteiro é simplesmente o prazer de ser colaborador do Gaveteiro, né? Não é nada. É o glamour, né? É o glamour. Os parceiros que nós já temos. Quem é parceiro? Que é o Lag Mental, o Caverna do Jedi, Umbrella Media Center e Naruto Arena. Esse pessoal aí vão poder participar com comentários... E só. É, já se fuderam também. Só com comentários. É. Então corram aí pra fazer comentários, vocês que querem ganhar e são nossos parceiros, porque esse é o único jeito que vocês vão poder ganhar alguma coisa. Falta dizer a forma do sorteio. Calma lá. Faltam os dados técnicos agora. Bom, como nas outras promoções anteriores que a gente fez, pra não ter mutreta, vai ser feito sorteio pela Loteria Federal do dia 28 de abril. Lembrando, como sempre, a dezena do primeiro prêmio, que seriam os dois últimos números. Então, fiquem atentos aí, dia 28 de abril vai ser sorteado. 28 de abril é uma quarta, isso, né? Isso, quarta-feira. Vai cair no dia do Gavestática também, Gavestática 20. Vai cair no dia do Gavestática, mas o resultado não vai ser dado no Gavestática, porque o sorteio é só à noite, o Gavestática sai de manhãzinha. É, né? Beleza, mas então, agora aí outra coisa, a gente vai separar lá, vocês podem olhar na página dessa promoção muito bonita, que vai estar lá já separado os númerozinhos para cada um desses métodos de sorteio aí dos números. Sim, né? Conforme então, o pessoal for ganhando, a gente vai colocando lá. A gente vai atualizando lá, já vai botando o nome e tal, ou nick. Então vocês não precisam escolher o número como foi já nas promoções que a gente fez do De Volta para o Futuro e do Poderoso Chefão, vai ser diferente. É, assim. Dessa vez nós é que vamos escolher os números. Aí pra quem ficou naquela, mas aí aquela rifa que vocês fizeram do De Volta para o Futuro, o DVD não saiu, não vai acumular agora não. Vai acumular, mas não agora, porque isso apesar de ser parecido, não é a rifa do gaveteiro. Isso daqui é apenas uma brincadeira que a gente tá fazendo com vocês e... Então a gente não vai acumular aquele DVD, aquele box de Volta para o Futuro. A gente ainda vai fazer outra rifa. Aí nesse caso sim, a gente vai acumular de Volta para o Futuro com outros prêmios. Entenderam? Entenderam. E eu acho que a gente já falou demais, né, Vi? Isso aí, vambora, tchau. É, se vocês não entenderam, manda um e-mail pra gente que a gente explica. Ou então olha aí na página do Gaveta dos Desesperados. E é isso aí, vocês vão entender melhor. Escrevam pra gente qualquer coisa, gavetados@gmail.com. Ah é, manda e-mail pra gente que a gente lê aqui no ar. Um abraço pra todos, falou, tchau. Tchau.